saciar aquilo que um dia eu já vivi na tua presença, mais precioso que a prata e o ouro. Meu maior tesouro é pisar no Santo dos Santos, andar contigo, ser teu amigo. Quem já viveu na intimidade jamais esqueceu. Diante do altar.